geração canhão, vai gerar uma ação, invadir sua mansão. Antes que vocês perguntem quem vocês são, nós já demos por encerrado e completa a missão. Geração cifrão, a geração canhão, vai gerar uma ação, invadir sua mansão. Antes que vocês perguntem quem vocês são, nós já demos por encerrado e completa a missão. Numa fração de segundo, um monte de vagabundo, psico periculoso, treinado no submundo. Uns caras que vão pra cima, igual eu pronto pra rima. Seu condomínio sobre o meu domínio, eu dou o clima. Cê passa grana, nem te comer eu quero, mas não demora, abre o cofre, porque eu não espero. Sua fortuna foge dentro do táxi, pra vestir os mais chiques, dentre eles e que mais? Questão de reapropriação e redistribuição de bens, só joias e Louis Vuitton, toda grana do cofre também. Fortuna em fuga na madruga, amanhã na favela tem churrasco e doce pras crianças, se é que correu tudo bem. A ação é programada, precisa e cronometrada, disposição concentrada a cada lance na escada. Sangue frio no rio, essa é a lei da cidade, melhor não ter reação, ou então conte com a piedade de quem morre nessa guerra, passando necessidade. E a verdade é uma só, o sol brilha pra todos. Geração canhão sem dó, joga na cara e passa o rodo. Se tu me explora de dia, eu te roubo de noite, aguarde que um dia a gente vinga o açoite. Se tu me explora de dia, eu te roubo de noite, geração canhão sem dó, a gente vinga o açoite. Geração cifrão, a geração canhão, vai gerar uma ação, invadir sua mansão. Antes que vocês perguntem quem vocês são, nós já demos por encerrado e completa a missão. Geração cifrão, a geração canhão, vai gerar uma ação, invadir sua mansão. Antes que vocês perguntem quem vocês são, nós já demos por encerrado e completa a missão. Geração cifrão, geração cifrão, só tem maluco boladão. Geração cifrão, geração cifrão, liga aí, não vacila não.